E este é o número para tornar-se um associado e fazer parte da família Evangelizar é preciso. Anote: 0 operadora 41 3221 6060. Eu repito: 0 operadora 41 3221 6060. Jesus misericordioso os abençoe. Evangelizar é preciso. Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mozotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mozotti. Olá, queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia. Eu começo a segunda parte do Terço da Misericórdia dizendo: entregue sua vida nas mãos de Deus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Filhos queridos, qual é a graça que você quer pedir neste domingo? Qual é a intenção, o pedido e a súplica que você quer levar a Jesus misericordioso? Jesus misericordioso, eu confio em vós. Filhos queridos, você pode interagir conosco, você pode ligar, deixar seu testemunho, ou você pode mandar o seu e-mail. Escute este, que veio de uma filha de Deus de Limeira. Padre, sua bênção. Eu quero deixar meu testemunho da Hora da Misericórdia. Eu tinha 19 anos, fiquei grávida. E eu nem namorava, eu só saía com o moço. Então ele sugeriu que tirássemos a criança. E eu, apavorada, aceitei. Ele comprou o remédio, mas eu não quis tomar o remédio. Mas pedi muito a Deus para que eu pudesse ter essa criança. Eu me apeguei muito ao Terço da Misericórdia e pedi: Jesus, que nada tire essa vida. Não foi fácil, mas eu lutei contra. E graças a Deus, esta criança está nos meus braços. Jesus misericordioso, você foi a minha força. Você é a minha esperança. Uma filha de Deus, de Limeira, estado de São Paulo. Escute o que foi deixado também na plataforma, meus irmãos, das maravilhas de Deus para nós. Aqui é uma filha de Deus, de Curitiba, do bairro Boqueirão. Quero deixar o meu testemunho da Hora da Misericórdia. Foi rezando o Terço das Santas Chagas e participando da Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Mozotti que alcancei a grande graça da aprovação da minha qualificação de mestrado. Muito obrigada. Evangelizar é preciso. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado, filha. Bíblia aberta. cartilha de oração. Proclamai o Evangelho. Estou vendo o pedido de libertação de Thaís Santos Pereira, de Carmo da Mata. Cristiane, colocaremos no altar do Senhor. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamai o Evangelho a toda criatura. João 13, 31, 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo eu ainda estou convosco e vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Certamente vocês escutaram, a Rádio Evangelizar transmitiu a missa às 8 horas, ou me escutaram pela televisão, mas nunca é demais, me chama muita atenção nesse texto. Preste atenção. Jesus disse: eu vos dou um novo mandamento. Até aí você já sabe, de cor e salteado. Está careca de saber. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Mas o que me chama muita atenção é que ele diz assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos. Amai-vos uns aos outros. Traduzindo, cada um de nós temos o nosso RG, não temos? É o que nos identifica, é a nossa identidade. Jesus hoje estabelece que seremos conhecidos como cristãos pelo amor que dispensamos. Estamos feios na foto, hein? Estamos feios. Porque às vezes as nossas igrejas, comunidades, são um verdadeiro lugar de luta livre. Já viu luta livre na televisão? Não recomendo, não. Mas às vezes eu percebo. Onde se vê as piores atrocidades. Senhor, queremos ser conhecidos pelo nosso amor ao próximo. Queremos ser conhecidos por amarmos, porque o teu amor foi grande. Gente, eu louvo tanto a Deus ter podido gravar essa música. Ninguém te ama como eu. É Jesus que diz. Nos sinais do sagrado, viu? Já escutou? Olha que arranjo lindo. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido. Ele sabe. Você acha que Deus não sabe que teu coração está chorando, que tua alma clama? Eu sei bem o que tens sentido. Sabe por quê? Ele permanece ao nosso lado. Pode ter certeza. Pois permaneço ao teu lado.